Capítulo 69. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia Lírios. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e as correntezas me cobrem. Estou exausto de tanto clamar, minha garganta está seca. Meus olhos estão inchados de tanto chorar à espera de meu Deus. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras. Exigem que eu devolva o que não roubei. Ó Deus, tu sabes como sou tolo. É impossível esconder de ti meus pecados. Não permitas que, por minha causa, sejam envergonhados os que em ti confiam. Ó soberano Senhor dos exércitos! Não deixes que, por minha causa, sejam humilhados, ó Deus de Israel. Pois, por tua causa, suporto insultos. Meu rosto está coberto de vergonha. Até meus irmãos fingem não me conhecer. Tratam-me como um desconhecido. O zelo por tua casa me consome. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando visto pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal de suas conversas, e os bêbados cantam a meu respeito. Eu, porém, continuo orando a ti, Senhor, na esperança de que desta vez mostrarás teu favor. Responde, meu Deus, por teu grande amor. Salva-me por tua fidelidade. Livra-me do atoleiro. Não permitas que eu afunde ainda mais. Salva-me dos que me odeiam. Tira-me destas águas profundas. Não deixes que as correntezas me cubram, nem que as águas profundas me engulam, nem que a cova da morte me devore. Responde às minhas orações, ó Senhor. Pois o teu amor é bom. Cuida de mim, pois a tua misericórdia é imensa. Não te escondas de teu servo. Responde-me sem demora, pois estou aflito. Vem e resgata-me. Livra-me de meus inimigos. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vês tudo que meus inimigos fazem. Os insultos deles me partiram o coração. Estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viessem me consolar. Em vez disso, põem veneno em minha comida. Oferecem vinagre para matar minha sede. Que a mesa farta diante deles se transforme em laço. E que sua prosperidade se torne armadilha. Que seus olhos se escureçam para que não vejam. E que seu corpo trema sem parar. Derrama tua fúria sobre eles. Consome-os com o ardor de tua ira. Que as casas deles fiquem desoladas e que não reste ninguém em suas tendas. Pois insultam aquele a quem castigaste. Acrescentam dor a quem feriste. Amontoa um sobre os outros os pecados deles. Não permitas que sejam absolvidos. Apaga o nome deles do livro da vida. Não deixes que sejam incluídos entre os justos. Estou aflito e sofro. Socorre-me, ó Deus, com tua salvação. Então louvarei o nome de Deus com cânticos e o exaltarei com ações de graças, pois isso agrada ao Senhor mais que sacrifícios de bois, mais que ofertas de touros com chifres e cascos. Os humildes verão Deus agir e se alegrarão. Animem-se todos que buscam socorro em Deus, pois o Senhor ouve o clamor dos pobres. Não despreza seu povo aprisionado. Louvem-no céus e terra, os mares e tudo que neles se move. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali e em sua própria terra se estabelecerá. Os descendentes dos que o servem herdarão a terra, e os que o amam ali viverão em segurança.